Saudações! Hoje você fica com a última parte da conversa que tivemos sobre a luta feminista. Espero que vocês gostem. E antes de começar o episódio, queria dizer que esses próximos dois fins de semana provavelmente não terá episódio no Politicast, por conta de eu estar participando de um congresso da categoria em atividade sindical. Tenho aqui um material para edição e publicação que já está gravado, mas devido a esse contratempo eu acho difícil conseguir que seja preparado a tempo. Então deixo vocês já avisados, não estranhem se eventualmente por duas semanas não tiver episódio novo do Politicast. Eu espero que não chegue a tanto, mas se eventualmente não chegar até episódio, no próximo dia 20 vocês terão episódio novo do Politicast. É isso aí, fiquem com o atual episódio 107, Luta Feminista, parte 3. Eu sou o Carlson Galvino e hoje estou com as convidadas... Gil Santos. Sabrina França. E vamos lá. Está começando o Politicast. A gente terminou definindo isso, já falamos muito de machismo para lá e para cá. A gente definiu o feminismo no começo, né? Mas eu acho que é bom deixar, né, bem definido que vocês entendem por machismo e a diferença para misoginia, né? São termos bem próximos. O machismo, na minha concepção, é um ato, é todo e qualquer ato de opressão masculina. É porque assim, tem pessoas totalmente por fora que costumam colocar como antônimos. Né? Uhum. Ah, machismo é porque oprime mulher, então feminismo é que vai oprimir o homem. Né? Existe essa falsa, né? Que não é. O feminismo, ele luta pela igualdade de gênero, né? O feminismo de direitos. O machismo não. O machismo, ele é algo, é um mal, no caso, né? É um mal do capitalismo, né? Que a gente está lutando contra ele. Contra a forma de opressão que o homem, ele tem sobre a mulher. Né? Todo e qualquer tipo de opressão. Acho que o que define, né, basicamente, não é que o feminismo a gente luta para se sobrepor ao homem. De forma alguma, não é isso. É como aquele ditado, né? O machismo, ele mata diariamente, né? O feminismo é uma forma de libertar as mulheres, né? Resistência, né? De libertar as mulheres e de resistir a esse machismo, né? De descolocado, não permito que isso aconteça e eu vou lutar para que isso não aconteça não só comigo, né? Mas também com outras companheiras, com outras mulheres, que eu acho que nós, mulheres feministas, eu no meu caso classista, eu sinto que assim, cada dia que morre uma mulher, que eu tenho notícia, né, de que uma mulher ela é agredida, que ela sofreu algum tipo de violência, é como se eu sentisse na pele isso. Porque aconteceu com ela, pode acontecer comigo amanhã. Com a filha. Entendeu? Né? Com a minha filha, com a minha prima, com a minha conhecida, com a minha amiga, com a minha vizinha. Sabe? E aí eu acho que quando a gente começa a se colocar no lugar do outro e a pensar coletivamente, a gente começa a ter um pouquinho, eu acho que é justamente isso que a gente precisa retomar um pouco, que é a questão da humanidade, né? Do ser humano em si. A mulher é um ser humano tanto quanto o homem, né? Não é aquele objeto de hipersexualização, né? Onde vai só apenas, que foi criada apenas para casar, ter filhos e se dedicar ao homem, né? Especificamente, e você só tem essa função de utilidade. Não é isso, nós não somos só isso. Nós somos muito mais que isso, nós somos luta, nós somos resistência. Nós temos aí um histórico de mulheres feministas que lutaram arduamente para que a gente tivesse um pouco de dinheiro que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que a nossa luta ela é muito válida e necessária. É necessária para a transformação desse sistema, dessa condição nossa, né? Que é imposta a nós, de mulheres inferiores, incapazes, de mulheres que... não tem espaço na sociedade. Então, a nossa participação, a nossa organização e, principalmente, a gente desenvolver a consciência de classe é necessária para que a gente possa compreender o mundo, né, a sociedade como um todo, e a gente possa também traçar estratégias para que a gente possa mudar essa realidade. E aí é quando cai na questão de ir na raiz, né, no problema, que é o sistema. É o sistema capitalista. Ele que é o nosso problema. Não é o homem que é o nosso inimigo. O machismo, ele é criado no sistema capitalista. O homem, ele reproduz o machismo, assim como as mulheres também. A gente, enquanto feminista, ele também não está alheio ao machismo, né? Em determinados momentos a gente vai reproduzir. Mas aí é a questão: quando se reproduz, será que você não para? Pensa. Você vai refletir sobre o seu ato e você vai ali analisar e buscar não repetir novamente? Eu acho que isso é que é necessário também. Pensar, né, sobre determinado ato e não mais repeti-lo. No caso, a misoginia, né, falando mais da misoginia, seria a aversão, né, o ódio ao feminino, né? Estaria ligado a essa questão do ódio mesmo ao feminino, né? E que eu acho que tanto o machismo como o feminino, ou melhor, a misoginia, ambos eles estão associados e estão e bebem da mesma, digamos assim, da mesma fonte, que é essa questão do patriarcalismo, né, dessa centralidade que o homem em sociedade assumiu, né, de domínio, mas também de opressão, né, como uhum. você falou, né, que é dado dentro dessa sociedade capitalista, né. Sim. A misoginia, esse ódio ao feminino, né, e o machismo talvez fosse uma forma mais pejorativa que a gente talvez tenha encontrado de denominar esse ódio, né? Não sei bem dizer com precisão, mas eu acho que ambos, né? Acho que o importante é a gente compreender que ambos têm essa raiz, está centrada no homem, né? E a mulher vista como inferior, né? E daí também de ser odiado. Eu acredito que os dois têm uma visão de superioridade sobre a mulher. Só que eu acho que o machismo não é bem pautado pelo ódio, mas pela objetificação, por outras características, né? Enquanto misoginia é o ódio mesmo. O ódio mesmo, feminino, né? Que deve ser o motivador do feminicídio, né? Porque sim, feminicídio que se diz não é o assassinato de mulher, ponto. É só é na assassinato por ódio. Por ser mulher, né? Ser mulher. Ódio. Né? Que eu acho que é comum em lésbicas, né? Sim. Por exemplo, não trans, só, não né? só, mas... Sim, né? Porque justamente por ela... Né? Às vezes as pessoas não têm nada a ver com a vida daquela pessoa, né? Só conhece de vista, mas fica com ódio e vai lá. Às vezes pessoas próximas, né? Assim, tem em casa, né? Sim, sim. Daí de machismo e misoginia, eu acho que é bom, interessante a gente partir para a questão da cultura de estupro, né? Que era um tema que estava muito em pauta, né? Muito em volta um tempo atrás e deu uma esfriada, mas não tem a ver com o ato do estupro, né? Quando se fala cultura do estupro, não é uma cultura em que as pessoas estupram necessariamente, é a cultura da normalização do ato do estupro, né? Sim. Eu penso que a cultura do estupro passa por essa questão de ver a mulher como posse, né? É um corpo que é público e que também passa por essa ideia que também a gente já falou da roupa, né? Que no fundo a culpa do estupro é da mulher, né? Isso. Porque ela usa uma roupa que não é adequada ou está num ambiente, como o Carlos falou, que não é adequado ou apropriado para ela estar naquela determinada hora. Então, a cultura... E passa por o que você falou também, por exemplo, do menino, né? Que pode roubar o beijo, né? Sim. Que o menino pode ter tipos de brincadeiras permissivas com a menina, né, que pode, né, porque ela é mulher, né, que mulher pode, né, ele é homem, e o homem é esse cara, é esse que pode, né, o garanhão, sim, é esse que pode ter a questão da sexualidade, pode extravasar essa questão da sexualidade da mulher, não, ela tem e que aí, reprimir. É a questão de um jogo, né, o homem tem que ficar tentando e a mulher tem que isso se defenda. É verdade. Acho que a cultura do estupro é muito isso, assim, normalização. Normalização, assim, quando você estivesse num ambiente saudável, acontece um estupro, as pessoas se preocupariam com a mulher que foi sim vítima daquilo, ficariam indignadas com o ato, tentariam punir a pessoa que provocou aquilo, né? Que, o causador daquilo, mas de alguma que forma. Acontece, o que acontece né? é todo mundo cria um ambiente de proteção do estuprador. Inclusive, né? E denegria a mulher que foi estuprada. Ela não era tão, olha como essa menina não era. Ela andava nas festinhas, ela ia de vez em quando. Olha a roupa que ela usava, né? Ela não era fluxo e cheirasse, ela era da favela, né? Então, assim, ela andava na rua até determinada hora. Protege o estuprador e a menina ainda cria... Além de ser vítima, por ter passado por todo o transtorno... A imagem dela, né, passa por uma... Ela passa a ser acusada, né? Passa a ser acusada e tem até algum tipo de investigação de quem é essa pessoa, sim, né? Sim. Não, e ela ganha, eu acho que era para onde você estava caminhando, né? Ela ganha aquela etiqueta social, né? De puta, de vadia, sendo que ela foi vítima de um ato, né? Mesmo que ela que fosse, que ela praticasse, né? Espontaneamente, já seria injusto ela ser taxada socialmente. Fica mais justo ainda num caso desse, que ela nem, assim, ela foi vítima da agressão, né? Sim. Tava acontecendo isso também. É. Que é outra agressão por cima, né? Você vai acumulando agressões. É. E como ela é, às vezes, como aconteceu, né? Já acho que um caso bem famoso alguns anos atrás, uma menina, né, que foi estuprada por vários homens e foi alcoolizada, e eu lembro muito que saiu na mídia, era algo muito parecido assim nesse sentido, né? Mas essa menina, ela ia nos baile funk, né? Essa menina, ela andava com esse, ela foi estuprada, mas ela andava perto dessas pessoas. Como o fato dela andar, né, permitia essas pessoas estuprá-la, né? Ela tava nessa, porque ela andava, porque ela ia em determinado ambiente, é como se desse uma permissão, né? Sim. E as pessoas, de fato, não se sensibilizaram pela vítima. Teve, né, pessoas, inclusive... Né, justificando o ato pelo fato de que estava em locais vulneráveis. Estava em rede social culpabilizando, né, a pessoa. Isso é para você aprender, né? Os agressores para culpar a vítima. Quando a gente sabe que o... É para aprender a não andar, né, em determinados lugares e com determinada roupa. Pode acontecer, né? É muito surreal, né, a nossa sociedade, né? O que ela produz, o que ela... Nossos valores em torno... Sim, e nossos valores, elas são traçados e reproduzidos de acordo com a necessidade que o capital tem de fazer com que as pessoas, elas se coloquem umas contra as outras, né? A mulher contra a mulher, o homem contra o homem contra a mulher, enfim. Nesse aspecto, né, uma das essências do capitalismo é justamente o egoísmo, né? Sim. Desenvolver o egoísmo nas pessoas. Que eu lembro de... que não tem nada a ver com isso, mas... de como antigamente a gente era mais social em tecnologias, em modo geral. Tinha TV, quando começou a chegar por aí, eu não peguei essa época, né? Mas... eu já vi até praças desse jeito, né? Tinha praça que o pessoal assistia. Aí as pessoas começaram a ter TVs em casa. Aí passou o tempo, não, cada um vai ter a TV no seu cômodo. E assim vai, né? Individualizando cada vez mais. Computador é a mesma coisa, tinha o computador da casa. Aí foi diminuindo. Hoje em dia tem celulares, que são praticamente computadores para as utilidades cotidianas, que cada um vai ter o seu próprio, né? Que é interessante num aspecto que dá uma independência e um potencial maior para cada um, mas por outro lado, vai tirando esse lado social, né? Individualizando. Evidencia que na sociedade essa questão da solidariedade, né? Ela é cada vez mais escassa e que era limitada. Dentro da nossa sociedade, né, desigual, de classe, não é possível ter plenamente a solidariedade, né? Nós esbarramos sempre em traves, em obstáculos, né? Porque a nossa sociedade, por ser egoísta, né, por se firmar, né, nessa luta de alguns terem e outros não terem, alguns oprimirem e outros serem oprimidos, essa questão da solidariedade não é estimulada, né? Nós não temos esse estímulo em sociedade, né? Pelo contrário, temos o estímulo de sermos os melhores, né? Concorrência, né? Temos que concorrer, né? Competitividade. Feminista antiga, né? E hoje em dia, como é que está o cenário de lutas, né? Como o que foi vencido, o que está sendo disputado ainda? Assim, a mulher, ela ainda tem um desafio muito forte, né? Além de todos esses desafios com respeito à questão da violência, né? Que nós falamos aqui do estupro, né? das próprias leis que ainda elas não são as protagonistas, né, das próprias leis que são diretamente pensadas para as mulheres, mas uma questão também que ainda é visível, né, e da ordem do dia, essa questão do mercado de trabalho. Né? As mulheres ainda continuam recebendo os menores salários, né, mesmo ainda ocupando a mesma função que um homem, ela ainda a remuneração da mulher é menor. E a mulher, que está relacionada diretamente ao mercado de trabalho, diz respeito à questão dos anos de estudo. Né? Então, a mulher hoje ela estuda mais que o homem, porque ela precisa nesse mercado provar que ela é capaz. Ela não prova só apenas tendo o mesmo título do homem, às vezes ela tem que ter um elemento a mais do que o homem. E quando acessa esse mercado, ela ainda é aquela que ganha menos. Né? Sim, que ganha menos e que tem tripla, dupla jornada de trabalho, né? E que é alvo de assédios de diversos tipos no seu ambiente de trabalho. Sim, no trabalho, fora dele, né? Em casa, né? Enfim, através do próprio companheiro, né? Que não ajuda, né? Que não compartilha as atividades domésticas. Então, a mulher, além delas, enfim, sofrer várias pressões no trabalho, né? De ter que ser rentável, Tem que provar, a sua capacidade, né? De executar aquela tarefa tão igual ou melhor até mesmo que o homem, ainda quando chega em casa se depara com algumas situações que, enfim, elas são colocadas de forma bastante inferiorizadas, né? Na própria casa. Também. É porque o homem sai, né, para trabalhar, a mulher sai, às vezes dão as mesmas Sim. horas de trabalho, mas quando retornam para o lar, o homem tem essa, digamos assim... Ah, eu vou descansar. Ele tem essa... não é essa capacidade, mas essa folga, né, e esse espaço na sociedade. Ah, ele trabalhou, agora eu vou repor minhas energias, né? A mulher não, a mulher ainda tem uma jornada a cumprir, ela ainda tem Sim. que fazer o mantimento da família, né, organizar Sim. a casa... Porque se de fato você for na casa da mulher, que é trabalhadora igualmente o homem, a casa estiver desarrumada, né, a culpa ainda é da mulher, né? A casa dos dois, né? A culpa é dela. Os dois sujos, mas a culpa é dela. Além da questão da igualdade na questão salarial, a gente também lutou com a aprovação da liberação do aborto, né? A favor de creches, né, nos locais de trabalho, é de extrema necessidade, né? A mulher, às vezes ela é colocada em situações em que ela tem que decidir se ela vai cuidar do filho ou se ela vai trabalhar. Ou vai estudar, né? Ou vai estudar, filho, né? Então, é necessário, né, as creches. E a gente sabe que é algo assim, são necessidades que a gente tem e que precisam ser colocadas em práticas para além de no papel, né? Porque geralmente nas leis isso já existe, porém, né, quando a gente vai ali naquela empresa, né, determinada empresa, a gente se depara, até mesmo a mulher, se não me engano, a mulher tem direito de amamentar o filho no local de trabalho, né? Só que, se você for olhar, você não vai ver a mulher amamentando o filho na empresa, né? Porque ali ela é obrigada a não ter direito a essa... Verdade, eu penso assim, se a mulher, ela dá vazão a esse aspecto da maternidade no local de trabalho, né? Eu tenho essa experiência porque, assim, eu divido no local de trabalho com meu esposo, inclusive. E, assim, quando a gente traz, assim, o filho, né, para o local de trabalho, a tendência da mulher, o homem, a tendência dele estar vestido, ele está sendo babá. Mas a mulher, quando leva, por exemplo, o filho para o local de trabalho, é como ela fosse frágil, né? Ela estivesse, na verdade, revelando uma fragilidade. Olha, ela é frágil, ela é competente, mas é mulher, olha, mas é mãe, ela é frágil, né? Então, é como fosse um aspecto, a sociedade realça esse aspecto como até como um aspecto de fragilidade, né? Sim. E assim, coloca a questão justamente essa, quando a mulher ela decide por engravidar, né? Ela é ameaçada no próprio trabalho. A gente vê esse retrocesso hoje, né? Vai dar prejuízo para a empresa, né? Tem gente que quando é contratado já é questionado, né? Se tem pretensão de engravidar. Isso. Porque é um elemento a mais a ser... E a gente vê esse retrocesso, né? Hoje na sociedade com representantes políticos, né? Falando sobre essa questão. Que a mulher deveria, inclusive, ganhar menos porque é engravida, né? Então... É um absurdo que é uma pauta também, né, que fica rondando, digamos assim, ela não está tão claramente colocada, mas ela está rondando, né? Como também uma forma de ataque a esses direitos da mulher, né? Ao direito à maternidade e a desenvolver todas as suas funções enquanto mulher, como trabalhadora, né, também. Sim. Isso de amamentação, né, lembrou de outro problema que envolve o machismo, né, que é a forma de ver, né, de homens verem mulheres amamentando. A exposição do seio, né, de acharem como fosse atentado ao pudor, porque, né, a exposição do seio na amamentação. Sim. Para além disso também, a gente também luta com relação também contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, que justifica a subexploração dessa parcela de classe, pelo fim da perseguição e ataque aos povos tradicionais, pela ampliação da licença maternidade do período de estabilidade até a criança completar 2 anos, que inclusive agora está sendo, né, pautada a questão da redução, né, eu acho que, enfim, é mais que necessário a nossa luta. Também é contra o genocídio da classe trabalhadora negra, que vive majoritariamente nas periferias, pela redução da jornada de trabalho sem diminuição de salários, porque geralmente quando a gente toca nesse assunto, é necessário, né, reduzir a jornada de trabalho, vem logo a resposta, né, então o medo, às vezes até a gente nem toca no assunto porque tem medo, né, do perigo do desemprego, né, que está aí. E a pauta lá em cima é o contrário, agora aumentar, né, as horas. É aumentar as horas, enfim. Nessa questão da licença maternidade, né, que o Gil estava falando, é muito interessante, porque assim, é uma luta nossa, a ampliação desse período de licença maternidade com estabilidade, né? Sim. Mas também pela regulamentação da licença paternidade, né? Porque isso. A gente sabe que essa questão da licença paternidade, ela é muito, ainda fica muito atrelada à empresa e emprego, né? A negociada da empresa e o empregado. Quando, de fato, essa deveria ser uma luta ampliada, né, para todos os segmentos, regulamentada em lei, e desse ao homem também essa possibilidade, né, esse direito, esse reconhecendo direito ao homem também esse, que ele tem o direito, né, o dever de contribuir, né, e partilhar com a mulher o cuidado da criança, né? O cuidado e a educação da criança, né? É. Porque geralmente, quando em algumas situações já me deparei com um pai que, enfim, a responsabilidade da educação do filho. Se o filho, ele é o filho prodígio, a responsabilidade é do pai, né? O pai foi quem criou, não, é o filho do pai, não sei o quê. Mas se o filho, ele é o filho que, de alguma forma... Problemático, né? Problemático, enfim, de acordo com, enfim, a vivência social. Fez com que ele desviasse do caminho, né? Desviasse entre as do caminho. Então, ali é responsabilidade da mãe, a mãe que não cuidou, a mãe que não educou. Então, assim, essa necessidade da regulamentação também da licença paternidade, porque dá oportunidade também ao homem de cuidar, de educar o filho, né? de enfim, de compartilhar essas atividades tanto quanto a mulher. Né? E também alivia o trabalho também, porque a gente sabe que é muito cansativo, é exaustivo, né? Além da mulher cuidar da casa, né, tem que cuidar do filho, tem que preparar ali todo bonitinho, porque se o marido não encontrar o filho, tomar banho quando chegar em casa, aí tem toda aquela guerra, né, toda aquela, enfim, é onde a gente se depara com vários casos de agressões físicas, verbais, psicológicas, né, do homem sobre a mulher. Também a gente luta contra o assédio moral, né, e sexual, no local de trabalho, não só nele, isso, mas enfim, especificamente nele. A gente sabe que diariamente as mulheres, elas são, né? É, o alvo, né? É, claro que existe também contra o homem, ninguém está negando isso, mas a gente sabe que a mulher ainda ela é o alvo principal desse assédio, né? E aí a gente pode pensar que o patriarcalismo, o machismo e a misoginia, ela não respeita, às vezes o cargo, ela não respeita às vezes a titulação, ela não respeita o estudo ou o que a mulher ocupa, né? Ele é algo que está muito acima disso, né? E esse assédio, ele é real, né? Sim. Das denúncias em torno do assédio, a grande maioria é sobre as mulheres, né? Então isso é uma questão também de luta fundamental. E quando você vai olhar, assim, geralmente é o patrão, e quando não é o patrão, é o próprio colega de trabalho, e você fica ali receosa, não quer denunciar, porque, consequentemente, corre o risco de perder o emprego. Perder o emprego vai fazer com que você vá, enfim, passar alguma necessidade. E outra coisa, enfim, né? Aí entra na questão da própria cultura do estupro, né? Sim. Até que ponto você, enquanto mulher, não provocou, né? Ou não facilitou e não foi também a pessoa que criou a situação do assédio, né? Também tem que se provar como inocente. Sim, né? sim. A gente ainda tem que se submeter a isso, né? Tem o pragmatismo associado ao machismo, né? O chefe recebe essa denúncia, ele vai dizer, olha, ele vai pensar, os dois não dá para trabalhar juntos. Qual dos dois é mais competente? Ele por ser homem. Né? Juntando... E também por apoiar, né? Por defender enquanto homem, né? Enquanto homem, também tem isso. A sua identificação enquanto masculino, né? Ou então vai até mesmo ridicularizar a mulher, né? Vai, ó, piadinha, né? Ó, fulano veio falar isso e tarará, enfim. Vai colocar a mulher em alguma situação de constrangimento. Né? E posteriormente de assédio, enfim, passar por um... algum tipo de violência. Isso, e esse assédio podendo se replicar para outros colegas. Sim. E assim, é uma pauta também que eu acho que não sai, né, jamais, e está sempre presente, é a pauta da luta contra a violência contra a mulher, né? Sim. Que a gente, na verdade, quando a gente fala aqui essas questões, né, de estupro, quando fala do assédio, quando fala do trabalho, né, a gente está falando também da questão da violência, mas também a violência... física no ambiente doméstico, né, com essa violência refinada que está ali, às vezes está silenciosa, né, na sociedade, tá ocorrendo do lado da nossa casa, né, dentro da nossa família, e isso não está sendo visível em sociedade. Então, né, mais do que nunca é importante desnaturalizar e trazer a consciência, né, que a violência contra a mulher não é algo natural. Né, é preciso mulheres e homens se engajarem nessa luta contra essa realidade. Né. Conta esses números, né? A cada 7 segundos uma mulher ser espancada, né? Assassinada. 11 mulheres no final do dia estarem assassinadas por causa da violência, né? A nossa sociedade naturalizou um pouco sobre isso, né? A mulher apanhar, né? Sim. Mas que a gente ainda é pauta e a gente precisa ainda, apesar das leis, né? Maria da Penha e dos mecanismos que têm sido criados, essa ainda é uma luta real, né? Sim. A luta pela sobrevivência, né? Da mulher. Pela permanência e para que a gente possa ser respeitada. É muito complicado quando a gente coloca isso, né? A gente está lutando por algo que a gente deveria ter por condição de ser humano. Né? Por ser humano, a gente necessitaria ter esse respeito. Né? É algo assim que o próprio sistema capitalista ele nos coloca assim, nessa situação, assim, quando a gente se depara. De ter que lutar para sobreviver em um espaço que a gente deveria ter por ser apenas ser humano. E esse lutar por sobreviver passa pela questão da sensibilidade da sociedade, né? Porque quando a gente percebe, por exemplo, quando se denuncia ou como vem à tona um caso, por exemplo, de violência contra a mulher, como eu lembro muito bem, tem um caso muito emblemático que nunca saiu da minha cabeça aqui no estado de Alagoas, né? Eu acho que foi na cidade de Limoeira, na Dia, quando a mulher estava grávida, ela foi espancada pelo marido com uma barra de ferro. Sim. E a criança morreu, né? Uhum. Então todo o drama e toda a notícia é em torno do feto que morreu, mas não em torno da mulher, do espancamento, que também morreu, né? Da violência que ela sofreu. Então, assim como também a se sensibilizar. Porque ela pode ter dado motivo, né? Pode ter dado motivo, mas foi um feto que sensibiliza, né? Um anjo, sim, né? Mas a mulher não. Assim como também a mulher hoje, né? Nos transportes públicos, né? Ser alvo de assédio, né? Mesmo, né? Que isso é tão comum, né? Quem transita. A mulher que transita em transporte público, eu acho que muitas mulheres têm histórias para contar, né? Dessa violência, do desse assédio, né? Que sofre diariamente. Que sofre. Como isso ainda é naturalizado e é invisível na sociedade, né? Uma dessas pautas também, né? É por melhorias de condições de vida e organização trabalhista para mulheres trabalhadoras do sexo. Para finalizar, eu acho que a gente tem uma parte aqui que sintetiza tudo, né? Eu acho que é a nossa luta feminista, principalmente a luta feminista fascista, que lutaremos constantemente pela construção do poder popular para que as mulheres se reconheçam como sujeitos de mudança de sua própria história e no seu papel fundamental na luta de classes. Eu acho que é necessariamente e também é primordial a gente ter em mente essa luta. Porque geralmente as mulheres elas são tão submetidas à questão de inferiorização, de ser inferior, oprimida. Oprimida, que elas não se reconhecem enquanto poder de transformação também. Né? Enquanto ser atuante. Da história, né? Isso, enquanto protagonista da ela é história. Ela foi invisibilizada na história, né? Então, ela se tornou invisível. Então, até a própria luta, né? Ela não se vê. Ela não acredita. Se vê como uma mulher que luta, né? Aí é algo a mais, né? Isso. A ser exigida. Então, é necessário que a gente busque, né? Nós que já desenvolvemos essa consciência de classe, e claro, estamos em constante aprendizado, tentando combater o machismo que tem dentro de nós, que foi internalizado, como também combater o machismo, né, que o próprio homem, enfim, o sistema reproduz. É importante que a gente tenha esse diálogo com as mulheres para que elas possam se reconhecer enquanto parte primordial da luta. Da luta, né? Que só a luta realmente vai mudar a vida, né? Só a gente reivindicando os nossos direitos, só a gente se colocando, se mostrando a cara, botando a cara pra bater, botando a cara no sol, reivindicando nossa voz, né? Para que a gente tenha voz e para além dos espaços do lar, né? Doméstico, também nos espaços políticos, que é de suma importância, afinal de contas, né? Nesse sistema capitalista, é um dos que são primordiais, né? Para que a gente possa mudar alguma coisa, a gente tem que participar, tem que ter uma vida política, né? Uma atuação política. Porque se a gente não atua, tem alguém que vai atuar por nós, certo? E, consequentemente, essa pessoa, né, vai estar ali a favor de alguém, né? Seja do sistema, seja do proletário, seja do trabalhador. E só um parênteses, né? Por atuação política não significa se lançar candidato necessariamente. É. Sim. Se quiser se lançar candidato, é importante, porque a gente precisa de representatividade feminina forte, né? Sim. Política, nessa política, mas não é só isso. Mas não é só isso, é isso, né? No caso, tem que entender que política é tudo, né? O fortalecimento da mulher como um sujeito, como né? Como um sujeito político, né? Ou seja, isso. Um protagonista que... Se ele não está lá como vereadora, né, se a mulher, mas ela está em casa, ela está na educação dos filhos, ensinando, sim, né, que lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Isso. É a professora que também atua, né? É você ser motorista de táxi, você também tem uma consciência do seu papel, né? Sim, a sociedade, né? Você, que o seu espaço não é só o lar, né? Mas você também não é se reduz apenas à questão ao sentido do próprio, que o próprio sistema capitalista nos imprime, né? Que é só de trabalhar para ele, né? De ser escravo dele, né? A gente não se reduz apenas a isso. E passa pelo próprio despertar, né? Que é também um ser oprimido, né? Enquanto mulher, enquanto classe, né? Sim. E vive nessa sociedade de opressão, né? É necessário que a gente se organize, que a gente se organize politicamente, principalmente, porque... Politicamente no sentido, né? Enfim, mais amplo, né? Mais amplo da palavra. Para que a gente possa, não só, eu acho que é fundamental também, a gente não só ter ciência de que você faz a diferença, mas também você traçar estratégias e meios, né? Se organizar com outras mulheres, né? Com outras organizações, enfim. Para que juntos a gente possa vencer essa luta, que no caso... É a luta contra o sistema, o próprio sistema. Não é contra o homem especificamente, né? É contra a humanidade, né? É contra o sistema que nos impõe e nos coloca em condições de oprimido, de opressor, em condições de competitividade, enfim. O que nos leva a ter esse mundo tão, tão cruel, tão esdrúxulo. Quem dá mais? Finalizando a gravação de hoje, né? É isso. Agradeço a participação de Gil e Sabrina, fizeram uma conversa muito bacana sobre o tema. Ficou um monte de coisa, a gente com vontade de falar, acredito que vocês também, né? Sim, não, sim. Porque é um tema que não se esgota tão rápido. Sim, sim. Né? Teria muito mais para falar, mas a gente já está com o tempo adiantado, por hoje fica isso mesmo. E vocês querem deixar algum recado final? Eu, né, Gil, no caso, enquanto representante do coletivo Ana Montenegro, a gente está organizada aqui em Arapiraca, mas também em outros, em outras cidades aqui do estado de Alagoas e também no Brasil, né? A gente está aqui no estado de Alagoas especificamente, a gente está em Arapiraca, Marechal, Delmiro, Gouveia e também Maceió. né? Nós somos um grupo de mulheres que discute raça, discute classe, nós discute gênero, a gente discute a pauta feminina. A gente discute também a luta necessária e urgente pela transformação desse sistema, né? Pela radicalização desse sistema, que é o sistema capitalista. E a gente entende, como eu já coloquei anteriormente, que é necessário a nossa luta justamente em combate ao machismo, a todo qualquer tipo de opressão, mas principalmente contra o sistema capitalista, que é o mal que nos conduz a desenvolver e desencadear todas essas mazelas que ele traz consigo. É verdade. Então, posso dizer assim, finalmente, né, que é muito importante a mulher, né, e não só a mulher, mas toda a sociedade, resgatar esse sentido da luta, né, político, e o sentido que de fato o feminismo ele é uma causa que luta contra a opressão, né, a opressão, e no caso a opressão feminina, mas que é uma luta de todos, né, não é só das mulheres, é uma luta de toda a humanidade. E que é preciso mais do que nunca a gente resgatar, né, esse sentido político da luta, da nossa data 8 de março, e da nossa realidade, né? A mulher ainda necessita, né? É triste nós falarmos isso, mas a mulher ainda necessita ganhar espaço, ganhar direitos, né? Manter os direitos que já tem, né? Ampliar os seus direitos, necessita ganhar voz, que não tem a voz ainda política na sociedade, precisa dessa voz. E a sociedade, apesar de todo o avanço, né, dos movimentos que nós temos, a sociedade ainda, né, quando a gente vê os números, olha para a realidade, ela ainda traz números e realidades ainda muito perversas para a mulher, né? E uma dessas realidades também é contra a própria violência, a violência doméstica. Então, quero lembrar aqui que hoje, né, nós temos vários canais de denúncia, um desses canais é o 180, e que as mulheres podem se fazer dele, né, você que está sofrendo, ou que sofre, sabe que é alguém que sofre violência, fazer uso disso, né? Que nós não podemos nos calar, né? Enquanto seres humanos, enquanto mulheres. Então é isso que eu gostaria de deixar enquanto mensagem final. Pois é. A gente terminou não falando muito da invisibilização das mulheres na história, no decorrer da história. Então, para isso, eu quero deixar aqui uma recomendação do podcast Ponto G, que ele trata justamente disso. Cada episódio, elas né, apresentam a biografia de uma mulher histórica importante que foi invisibilizada de alguma forma, muitas vezes. Às vezes não, né? Às vezes não tão invisibilizada, mas na maioria das vezes sim, devido à nossa cultura, né, histórica. E é isso. Política faz parte da vida e até a próxima. Obrigada. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em três lotes vendeu o Brasil inteiro?